Está entrando no ar mais uma vez, Moqueca de Siri, ao vivo aqui na Rádio Comunitária Campeche, também retransmitido pela Rádio Bronca, a dobradinha de Chiquinha Gonzaga, Rosália Gatti e depois Lízia Condé, primeiro Forró Bodó e depois Corta Jaca. A seguir, uma dobradinha de Jackson do Pandeiro. Moqueca de Siri, rebelde desde 2006. Nas redes sociais, arroba Moqueca Siri, Moqueca com U e Q. Viva Machis. Essa música que a gente vai fazer agora é um maxixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca, de 1895. E ela esteve envolvida num escândalo lá no início da República e ficou conhecido como a Noite do Corta-Jaca. Em 1914, a então primeira-dama da República, senhora Nair de Tefé, ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca e convidou para esse jantar o seu amigo Catulo da Paixão Cearense, para executar ao lado dela e ao violão o maxixe Corta-Jaca. Foi um escândalo. A Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e no dia seguinte saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o maxixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens. Irmã gêmea do cateretê, do batuque e do samba. E é por isso que nós vamos fazê-la. Neste mundo de misérias, quem impera é quem é mais folgazão. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. Ai, ai, como é bom dançar. É buliçosa, tão dengosa que todos querem dançar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas que que não saibam requebrar. Ai, ai, como é bom dançar, ai, porta jaca. Isso tal ouriço faz qualquer homem coió. Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em traloló, traloló. Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em traloló. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta-feira, 7 da noite, aqui na Rádio Comunitária Campeche. E o repeteco do programa, domingo, 11 da manhã. Lízia Condé, Corta Jaca. E a seguir, Irene Atienza, Porocongó. Jeito de mexer, de mexer. Não resiste, com certeza, com certeza. Esse jeito de mexer. O Flamengo tão ruidoso, tão gostoso, vale bem meia pataca. Dizem todos que na ponta está na ponta. Nossa dança corta jaca, corta jaca. Dizem todos que na ponta está na ponta, nossa dança corta jaca. Congo, bodo, bodo, Congo, meus canários verdes, meus... Congo, vou do Bodo Congo. Minha Campina Grande, eu vivo aqui tão só. Bodo Congo, Bodo Bodo Congo. Minha Campina Grande, eu vivo aqui tão só. Aí, presta atenção, não vem de tanque, que a gente vai de Jackson do Pandeiro. Presta atenção, é forró em Caruaru. Boa noite, muito obrigado. É uma honra enorme para mim estar aqui essa noite hoje, no dia do aniversário desse mestre da música brasileira, Jackson do Pandeiro. E eu, que sou espanhola, que pesquiso sobre a música brasileira, é uma honra enorme estar aqui com todos esses artistas, fazendo parte dessa merecida, mais que merecida homenagem. Porém, Caruaru. Foi no forró de Sajonia, em Caruaru. Compadre Mané Bento, só faltava no forró de Serraninha e Caruaru. Compadre Mané Bento, só faltava tu. Eu nunca vi meu compadre por casa tão boa, tão cheia de brinquedo e de animação. Bebendo na função, passamos sem parar num galope de matar. Mas até madrugada, com uma de uma danada que veio de Tagaratu. Matemos dois soldados, quatro cabras e um sargento. Compadre Mané Bento, só faltava tu. Só faltava no forró de Serraninha e Caruaru. Compadre Mané Bento, só faltava tu. Menina no forró de Serraninha e Caruaru. Compadre Mané Bento, só faltava tu. Meu irmão Jesuíno lutou de uma nega, chamego do sujeito, valente brigão. Eu vi que a confusão não tardava a começar, pois um cabra de punhar, um cara de assassino, partiu pra Jesuíno, estava feito sururu. Matemos dois soldados, quatro cabra e um sargento. Compadre Mané Bento, só faltava no forró de Sajoninha e Caruaru. Compadre Mané Bento, só faltava tu. Ai, no forró de Sajoninha e Caruaru. Compadre Mané Bento, só faltava tu. Ao doutor delegado, que é velho trombudo, eu disse que naquela grande confusão houve apenas arranhão, mas os cabos morredor nesse tempo de calor. Tem a cavirremosa, o vezão pôr da prosa, fugir do Caruaru. Matemos dois soldados, quatro cabra e um sargento. Compadre Mané Bento, só faltava tu. Olha, aqui foi no forró de Sajoninha e Caruaru. Compadre Mané Bento, só faltava tu. Só faltava no forró de Sajoninha e Caruaru. Fala, Severo. Compadre Mané Bento, só faltava tu. Olha o fole. Compadre

Observo as pessoas no seu sobe e desce, sob a luz do sol, que mostra sua força iluminada, que mantém a vida florescer, amor, e propicia um novo recomeço acontecer. É tanta insanidade no nosso viver, que às vezes nem se repara mais que o dia fica lindo no amanhecer. No amanhecer, amor, no amanhecer, no amanhecer. Final do dia está tudo bem, final que pode ser o seu também. O sinal do dia indica tudo bem, que está tudo bem. Buzinas, luzes paradas na pista, sinal abre e fecha. Avançaram no cruzamento, tormento sincero, trânsito moderno, microcosmo de um mundo concreto sem fundamento. Mergulhe em outras ideias de vida, outras filosofias. Há tempo ainda, amor, você se mantém linda assim, com as luzes do entardecer. Do entardecer, amor, do entardecer, do entardecer. Este foi o lado A do Moqueca de Siri de hoje, 12 de agosto de 2021, pandemia de Covid ainda. A campanha é cada vez mais forte, fora Bolsonaro, genocida. Ouvimos Rosária Gatti, Forró Bodó, Lízia Condé, Corta Jaca, Irene Atienza, Bodo Congó, Jackson do Pandeiro, Forró em Caruaru, Tom Zé, recebido no estúdio pelo Paulinho Mosca, música Tô, No Brás, Trem das Onze, Inês Viana, Tem Mais Samba, Benegão e Seletores de Frequência, No Amanhecer. E no fundo estamos ouvindo o Balanço, Bossa Memorandum. Este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta-feira, 7 da noite, no lugar o proselitismo da Voz do Brasil, que agora é retransmitida às 9 da noite aqui pela Rádio Campestre. Valeu! O Queca de Siri também é repetido às 11 da manhã de domingo e é retransmitido pela Rádio Bronca para Barcelona, 104.5 FM, uma rádio livre. Nas redes sociais, arroba Muqueca Siri, Muqueca é com U e QU. E estamos lá com um projeto de uma rádio numa bicicleta que vai rodar aí na primavera, no verão, pelo sul da ilha. E tudo lá no Instagram. Aos músicos, compositores, das mais longínquas conexões com música brasileira, entre em contato pelo e-mail muquecasiri@gmail.com, manda material, link, manda link do YouTube que a gente cata, a gente baixa, é assim que é feito o nosso repertório aqui, catando. Caiu na rede, é peixe. Luiz Ruiz, Alziraê, Cabeça Cheia. O que você tem feito? Tem feito a cabeça, as ideias, os sonhos de alguém? Qual é mesmo o seu jeito? Objeto, sujeito, espírito, matéria? Já chegou a ninguém? Inventou sua quimera? É o mal? É o bem? Tem juízo perfeito? Acredita em vida eterna? Disse ou não disse amém? Vai ficar? Ou é de férias que você vem? Ando com a cabeça cheia, penso por demais da conta. Olha que coisa tá feia, a qualquer hora alguém te apronta. Tantas pontas desatadas, rolos que não tem mais fim. Não dá pra saber de tudo, nada é tão claro assim. Ando com a cabeça cheia, é melhor esvaziar. O que pesa mais é o sonho e no pensamento ele não tem lugar. Quem precisa de problema, ainda mais sem solução. De problema desse tipo eu já tenho coleção. Cheia, penso por demais da conta. Olha que qualquer coisa tá feia. A qualquer hora alguém te aponta. Tantas pontas desatadas, rolos que não tem mais fim. Não dá pra saber de tudo, nada é tão claro assim. Quando com a cabeça cheia é melhor esvaziar. O que pesa mais é o sonho e no pensamento ele não tem lugar. Quem precisa de problema ainda mais sem solução. De problema desse tipo eu já tenho, tenho coleção. Sinto saudade quando eu me recordo daquele nosso tempo em que passávamos as tardes assoprando cartucho de Super Nintendo, sendo piloto da NASA ou agente da CIA. Eu perdia horas, ficava dentro de casa enquanto fazia um belo dia lá fora e nunca mais que eu ia embora. É como eu sinto saudade quando eu me recordo daquele nosso tempo em que passávamos as tardes assoprando cartucho de Super Nintendo, sendo piloto da NASA ou agente da CIA. Eu perdia horas, ficava dentro de casa enquanto fazia um belo dia lá fora. E a minha mãe ainda chora quando lembra certos nomes como Zelda, Donkey Kong, Shoryuken e Fatality. E também da minha dieta ao sair a versão beta do novo Mortal Kombat. É só pipoca e chocolate, tantos dias sem dormir, graças ao meu elixir de Red Bull com Coca-Cola, que até hoje não se sabe como entrei pra faculdade, nem como saí da escola. Sem nunca ter jogado bola, eu já troquei tardes de praia por reprises do Jiraya ou caçando Pokémon. Ao menos nisso era bom. Tantos domingos de pagode, no sofá tomando Toddy, assistindo Sailor Moon. Isso pra mim era comum. Decar bolinha de gude também nunca fez parte do comportamento, nem na fase de crescimento de quem passou a juventude jogando Mario Kart num apartamento. Sair de casa era um evento. E como eu sinto saudade quando eu me recordo daquele nosso tempo em que passávamos as tardes assoprando cartucho de Super Nintendo, sendo piloto da NASA ou agente da CIA. Eu perdia horas, ficava dentro de casa enquanto fazia um belo dia lá fora. E a minha mãe ainda chora quando lembra certos nomes como Zelda, Donkey Kong, Shoryuken e Fatality. E também da minha dieta ao sair a versão beta do novo Mortal Kombat. É só pipoca e chocolate, tantos dias sem dormir, graças ao meu elixir de Red Bull com Coca-Cola, que até hoje não se sabe como entrei pra faculdade, nem como saí da escola. Sem nunca ter jogado bola, eu já troquei tardes de praia por reprises do Jiraya ou caçando Pokémon. Ao menos nisso era bom. Tantos domingos de pagode, eu no sofá tomando Toddy, assistindo Sailor Moon. Isso pra mim era comum. Ter carbolinha de gude também nunca fez parte do comportamento, nem na fase de crescimento de quem passou a juventude jogando Mario Kart num apartamento. Ganhava até com o mais lento. E a galera do apartamento, e também tem a galera do rolé. Viva o skate, viva a Irundina, que quando foi prefeita de São Paulo liberou o skate que o Jânio Quadros tinha tornado crime. Muqueca de Siri. Vamos falar da gente. Nino Carvan com Chico César. A gente respira asfalto, a gente come concreto, a gente não é de fato como um livro aberto. A gente não tem contato, a gente nem chega perto. A gente perdeu o olfato, a gente perdeu o afeto. Vai ter que descer do salto, vai ter que ficar esperto. Não tem que falar mais alto pra provar que está desperto.

Uma frequência comunitária. Mesmo que você se afaste, mesmo que você não queira, mesmo que você não pare pra escutar meu blá blá blá, mesmo que você disfarce, mesmo de cabeça feita, mesmo que você evite, que você invente um meio de escapar, mesmo que seja viagem, mesmo que seja besteira, mesmo que eu te aborreça com meu jeito de cantar, mesmo que não tenha graça, mesmo que não tenha tempo, sei, é tanto compromisso, só que nada disso vai justificar. Um dia a gente há de se encontrar, a vida vai levar pra esse lugar, eu sei que você vai me procurar. Você vai me procurar, querendo brincadeira, ali plantar um chá. Sombra, Beat, Funk Buia. Sobrevivemos em um mundo legal. Sistema criminaliza, tornando tudo ilegal. São várias terras, até perder de vista. Orgânico, negócio, pé de ganja, ativista. Combustão, fumaça, brasa acesa, voz a chama. É desencana, marginaliza o que outro ama. Produção que abastece, no que me parece. Home grow, um sigilo absoluto das espécies. Princípio ativo na luta, procura cura pra curar. Sementes, germinam, esquece, se tornou mula. Chegou a hora, derrama a glória. Vamos consagrar a colheita do amor. Trabalhar pro ganho vou. Medicina alternativa é o trapego. Pro vai, vai. No plantio de cânhamo. A cara é plantar em casa e expandir o amor. Trabalhar pro ganho vou. Medicina alternativa é o trapego. No plantio de cânhamo. A cara é plantar em casa e expandir o amor. Legalizar não é só formato em medicina. Com educação, população se discrimina assim. Pega a visão, negão, senão você vai se perder. Até sapato com ganja dá pra fazer lá nas universidades. Formato estudantil, economia aumentará com o plantio do Brasil. Interatividade. Longo é o pavio, a erva junta não separa, cê tá ligado, tio? Sigo a essência em resistência, um dia rei de planta. Pra que viver em turbulência, cota é apaziguar. Bata ilegalidade, mundão, toma vergonha. Nunca vi ninguém morrer de overdose de maconha. O que que tinha no cachimbo do papai? Espina prestativa, vou indica pro papai. O que que tinha no cachimbo do saci? Especiarias com tabaco e um pouco de haxixe. O que que tinha no cachimbo do papai? Espina prestativa, vou indica pro papai. O que que tinha no cachimbo do saci? Especiarias com tabaco e um pouco de haxixe. Bolsa de valores, pai, dificilmente cai. Até Coreia do Norte abriu o zóio pro bagulho. E nós aqui assistindo retrocesso e barulho. Vejam Amsterdã, turismo que atrai. Enquanto aqui no Brasil as leis esperam demais. THC, antes na TV, agora em um quintal mais próximo de você. A era do pensado acabou, acabou. Paladar natural sem amoníaco. A era do pensado acabou, acabou. Mano, eu vou ali plantar um chá. Chegou a hora, mano, faz a diferença. Respeita a fé, a cultivação, a crença. Foram ouvidos nos livros, dos contos, sei de moleque, carrega uma dúvida. E ela sempre me persegue. O que que tinha no cachimbo do papai? Espina prestativa, vou indica pro papai. O que que tinha no cachimbo do saci? Especiarias com tabaco e um pouco de haxixe. O que que tinha no cachimbo do papai? Espina prestativa, vou indica pro papai. O que que tinha no cachimbo do saci? Especiarias com tabaco e um pouco de haxixe. Acabou, acabou. Paladar natural sem amoníaco. A era do prensado acabou, acabou. Paladar natural sem amoníaco. A era do prensado acabou, acabou, acabou, acabou, acabou. Lado B do Muqueca de Siri de hoje. Alice Ruiz com Alziraê, Cabeça Cheia. Luca Angel, Anos 12. Nino Carvan, com Chico César, a gente, Márcia Castro, Malandrinha, Miranda Cassim, segunda ou terça, Gal Costa, Imunização Racional, Sombra, Bid, Funk Buia, Mano, vou ali plantar um chá, e no fundo estamos ouvindo Forfã, o Black Alien, Cosmic Jesus. Nos olhos da Sorte, saúde, distanciamento, álcool gel, máscara, abraços, saudações rubro-negras. Quinta-feira que vem tamo aí de volta. Fala, Blacks. Over the lights, kids, over the lights, kids in a row, let's rock and roll. Onisciente, o poder inteligente que rege a confusão com a harmonia. Basicamente as plantas, os animais e a gente, desvendando alegoria. A boa nova é só alegria, porque de tudo em volta consciente. Medita meio monge, meio sábio, presente no tempo presente. O espetáculo ao invés do vazio e do vácuo. Ninguém é dono da verdade, mas pode ter sua posse. Ciente da verdade, eu faço o que eu posso. Meus camaradas Black Alien, eu cheguei agora com a velha sensação de que nunca fui embora. Entre a escuridão e a aurora, in the dark time waits, but it waits for nobody, but keeps with the flow of your soul and go. Over the lights, que existe só rock and roll. A fauna, a flora e a gente, a flora, a sensação urgente. De forma plena, vive como pode e como não. Mas que pena, mas se vale a pena, ele próprio criador então. Cada um carrega sua cruz, Allah Cosmic Jesus, Krishna, Buddha ou Allah as he sees us. In the sea, just us go diving. I'm always drifting when I'm driving. Uplift, no surprising. Sun is rising, sun is shining. I'm alive in universal. These lines are right, overseen by him. Information by creation from the places I've been. Porque são várias as cruzes, mas é só um amor que lança sua luz. Morre na fila do SUS, o tal do cósmico Jesus. Motosserras abrem clareira, tribo cercada pelo garimpo. Instalação legal de madeira, tá limpo. Um benefício à beira do precipício. Atitude na latitude, entre games e bolas de gude. Sabe desde o início, alma, espírito, corpo, mente. Sua jornada diligente faz valer o sacrifício, é isso. Olha, tu tem moqueca, tem siri. Tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Não é?